já tem alguém que acha normal a gente faz amor e eu me sinto mal, mas eu quero de novo. O meu desejo é imortal. A gente faz amor e eu me sinto mal, mas eu quero de novo, de novo, de novo. Eu fecho os olhos. O povo fala. Lembrando que hoje tem dobradinha, viu? Dobradinha do George, que é de Jundiaí, ele que é motorista do caminhão Pipa. É, lá da cidade de Jundiá, é o dono da segunda dobradinha. Banana, na Feira Livre de Currais Novos, que me escuta pela Ouro Branco FM, é o dono da primeira dobradinha de hoje. Eita, coisa boa, né? Eu quero saber de você o seguinte: hoje nós estamos falando sobre sentimentos. Na sua opinião, quantos dias são necessários para esquecer uma paixão, para esquecer alguém? Micarla Aquino. Micarla Aquino, ela mora em Lagoa Danta, no Rio Grande do Norte. Ela tá ligada comigo. Olha, antes de trazer as primeiras opiniões dos ouvintes aqui, eu quero jogar aquela vinheta aqui, ó. A tampa da panela. Nem ela fica sem ele, hein? Ele fica sem ela. Ele já foi padrinho da tampa da panela, abriu mão. Quem é o atual padrinho da tampa da panela? É o Severino Vila de Bananeiras, na Paraíba. Diga que você... Silvio mora em São João de Sabugi. Ô Silvio, nada de uma namorada, de uma mulher ligar pra você, não, querido? Não, minha joia, beleza, irmão? É porque a rainha que tá ligando só quer bagunçar. Então a rainha tem que ligar, conhecer as pessoas, ter humildade. É assim, eu acho assim, sabe? Sei, sei. Então fale suas características para ver se liga alguém, alguma mulher especial que queira namorar você. Isso, eu me chamo Silvio, tenho 42 anos completo, quero um relacionamento sério, uma mulher acima de 20 anos, até 45 anos, enquanto que seja viúva, separada, sendo mulher, ligando, vamos conversar, interagir. Isso. Inclusão social primeiramente, é nós. Isso. E o contato é 98-45-73. Aquela bem humildinha que eu gosto, sabe, irmão? Uhum, eu entendi. É nóis. Eu entendi. Valeu, irmão. É, valeu, um abraço, tá aí, ó. Silvio, ex-padrinho da tampa. Você é minha alma gêmea. Você é minha cara metade. O povo fala. Zuleide, de Lagoa Danta, no Rio Grande do Norte. Quanto tempo é suficiente para esquecer uma paixão, esquecer alguém na vida, hein, Zuleide? Zuleide, cadê? Dias eu não sei. O que eu sei, o que eu tenho experiência própria, eu vou odiar, vou dizer a palavra bem certa, essa pessoa pro resto da minha vida, porque é uma pessoa que não me fez mal, eu não tenho por que querer bem. Na sua opinião, quantos dias são necessários para esquecer uma paixão, para esquecer alguém? Aí eu tô pedindo que você comente aqui comigo. A minha amiga Rosa, de São Luís do Maranhão, disse: é bom tempo para esquecer. O coração é uma praça que ninguém passeia. Eita! Noé Ramos, de Vitória da Conquista, na Bahia. Rádio Liba, disse o que aqui? Vitória da Conquista, na Bahia. Estou te ouvindo através do aplicativo da Rádio Liba. Ô, Ed, eu acho que vai de relacionamento para relacionamento, né? Isso, porque se no relacionamento já vem com problemas e tudo, aí quando acaba, eu acho que vai rápido. Eu creio que vai rápido, assim como foi com o meu, entendeu? Que foi muito rápido. Hoje eu não tenho sentimento pela pessoa, entendeu? Entendi. É, se paixão será rápido, mas se for amor verdadeiro, nunca, nunca. Foi o que disse a Sandra. Ela mora em Alto do Rodrigues. Nildo. Ei, Nildo, o Nildo mandou aqui, ó. Fran Clayton quer colocar o nome dele na tampa da panela. Então tá aqui. Deixa eu ver se o Nildo Paz, de Natal, fala alguma coisa sobre isso aqui. O Nildo mandou um áudio aqui. Fala aí, Nildo. Bom dia, meu amigo Edel Oliveira. Tá aí, viu? Esse número aí é do meu amigo aí, viu? Ele quer mulher de 37 até 40 anos, viu? Pra ele, viu? Aí você bota aí o nome, o número dele aí na tampa da panela. Valeu, um abração. Olha, o Nildo Paz ajudando o Frank Clayton. Ele quer de 37 a 40 anos, uma garota que mora em Natal. Ele mora em Natal, Frank Clayton. O número do WhatsApp dele para fazer amizade é o 98808-3586. Ele pediu que o Nildo Paz, amigo dele, colocasse o nome dele na tampa da panela. A tampa da panela. Nem ela fica sem ele. Nem ele fica sem ela. Salve agora o WhatsApp do Ed Oliveira Rádio. 84 9 91 26 51 51. 84 9 91 26 51 51. Ed Oliveira. Assis do acordeão pra falar de vaquejada, viu? Pra quebrar seu coração. 5 da manhã, um dia amanhecendo. Na pista ainda tem cavalo correndo. O litro de dré já foi o terceiro. Já tá tudo rodando, tô pra lá de dentro. Procurando hora pra ligar pra ela. Mesmo sabendo que ela não vai me atender. Eu tô na vaquejada, mas com a mente nela. Ô vaqueiro pra sofrer. Chorei na vaquejada, eu chorei. Ainda tem cavalo correndo. O litro de dré já foi o terceiro. Já tá tudo rodando, tô pra lá de bebo. Procurando hora pra ligar pra ela. Mesmo sabendo que ela não vai me atender. Eu tô na vaquejada, mas com a mente nela. O vaqueiro pra sofrer. A música lembrei. Chorei, chorei, chorei, chorei. Saudades da minha morena, chorei. E na vaquejada eu chorei. Quando tocou a nossa música lembrei. Chorei, chorei, chorei, chorei. Saudades da minha morena, chorei. Banana na Feira Livre de Currais Novos pediu a primeira dobradinha. George de Jundiá, motorista do caminhão Pipa de Jundiá, pediu a segunda. O povo fala mesmo. Na sua opinião, quantos dias são necessários para esquecer uma paixão, para esquecer alguém? Comente comigo aqui. Fala. Comente de verdade. Darciana de Várzea, no Rio Grande do Norte, disse assim: acho que não é questão de dias para esquecer alguém, só outro alguém para ocupar o lugar. Eita, gostei disso, viu? Gostei disso. Tá aí o que disse a Darciana de Várzea, no Rio Grande do Norte. Muito bom isso, hein? 991-26-5151. Leninha Nascimento, em Senador Eloy de Souza, tá ligada. Ed, hoje eu não vou responder, hoje eu não vou opinar. Patrícia Félix, de Lagoa Danta, no Rio Grande do Norte, vai só ouvir a 107, lá de Nova Cruz, né? Muito bem. Quem mais aqui? Lila, de Santo Antônio do Salto da Onça, diz: Ed, mande um alô pra mim, pra minha mãe, Dona Odete, e pra minha filha, Mirella. Adailton, de São Domingos do Maranhão. Ed, pela Rádio Terra, quando a gente ama, não se esquece, apenas se acostuma. Eliene de Tuntum, no estado do Maranhão, na minha opinião, se for amor verdadeiro, passa a vida toda e você não esquece. Eliene, que ouve você sempre pela Centro Norte FM, de Presidente Dutra, no estado do Maranhão. Vamos até Montanhas, no Rio Grande do Norte. Que dá hoje, Montanha? Sobre essa sua enquete aí, também é difícil, viu? Porque, assim, uma paixão é uma paixão. Você gostar de alguém, tudo bem. Agora, uma paixão é meio difícil, viu? Aí essa eu vou ficar sem responder. Entendi. Olha, Gerdilson, ele mora em Lagoa Nova, no Rio Grande do Norte. Ele me pediu uma música do Lázaro, do irmão Lázaro. E eu vou tocar um pedacinho. Não dá pra tocar essa música inteira, porque o tempo não dá. Ela é uma música longa, mas eu vou tocar um pedacinho dela aqui, ó. Um cheirador de cocaína. Gerdilson de Lagoa Nova pediu. Eu perguntei, Deus, por quê? Por que tu me escolheu? E Jesus me respondeu: porque eu escolho as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Porque eu escolho aqueles que não são para confundir os que são. Porque eu escolho as coisas fracas e desprezíveis deste mundo para aniquilar as fortes. E durante este diálogo com Deus, ele me deu uma canção nova. E eu vou cantar para você. Se acomoda aí no seu lugar, senta um pouquinho. Oh, oh, oh, não, não, não, não. Porque me resgatou, porque me trouxe aqui, porque me queres, Deus, tanto assim. Se contra o céu pequei e contra ti também, minha vida eu destruí, como errei. Por que me queres tanto assim? Assim diz o Senhor para mim e para ti esta noite. Filho, eu quero tanto enxugar teu pranto, no manto da minha glória. Eu vou desenrolar o rolo santo, mudar a tua história, Lázaro. Eu vou fazer de ti vaso de honra. Eu te amo tanto. Pena, Gerdilson, que essa música é longa e eu não consigo tocar, né, inteiramente aqui no programa. Mexeu comigo e eu sei que mexeu com você. Gorete Fialho, de Picuí, na Paraíba. Quantos dias são necessários para esquecer uma paixão, hein, Gorete Fialho? Diga aí, querida amiga, Cisal FM. Gostaria de oferecer todas as músicas para minha filha, Mércia. Em Natal. Show. Elinaldo. Nada melhor do que um hino desse pra começar o dia. Chega, me arrepiei todinho hoje. Verdade. Bom dia. Valeu, querido Elinaldo. Agora eu gostaria que você fosse boca de Deus aqui esta noite. Olha só. E emprestasse seus lábios ao Senhor e cantasse pra pessoa que está do seu lado: filho, eu quero tanto. Esquecer uma paixão, alguém, por alguém que amamos, enche, queremos, não sabemos quanto tempo leva. Pode levar dias, meses, anos ou simplesmente não esquecer jamais. Se for amor de verdade, meu amigo. Maria Pletiche, de Pedro Velho, escreveu isso aqui no WhatsApp do programa Ed Oliveira Rádio. Coisa boa! Ed Oliveira Rádio. Programa Ed Oliveira Rádio. Estamos apresentando o programa Ed Oliveira Rádio. Ligados na Novela. O resumo da sua novela preferida. Se liga aí no Ligados na Novela. Olá, tudo bem? Hoje é quinta-feira, 3 de agosto. Estou chegando com o resumo da sua novela favorita em A Infância de Romeu e Julieta. A avó Julieta diz que faz tudo o que a família pede e que agora quer mudar. Fazer as coisas do jeito dela. Mesmo sem provas dos furtos no edifício, a Assembleia dos Moradores decide proibir as crianças do Pedalzeira de entrar no Residencial Verona. Vera organiza a agenda do Romeu para a semana, após ter a vida controlada. Romeu aponta que não quer mais jogar tênis e Romeu tenta sair do condomínio, mas Fausto bloqueia o garoto. Eu volto daqui a pouquinho com mais Não Saia do Game. Ligados na Novela. Todo dia o resumo da sua novela preferida. Rádio Raidumas. Neste mês de agosto, o show de prêmios vai fazer sua alegria com a cartela especial dos pais. Se liga que dia 13 de agosto tem sorteio ao vivo a partir do meio-dia. Dessa vez a premiação tá muito top. Do primeiro ao quarto prêmio tem R$2.500 em dinheiro em cada batida. Já no quinto prêmio tem um Polo Track 0 quilômetro. Com a sugestão de prêmio de R$60.000. Gostou, né? E vai gostar mais ainda porque tem 10 giros da sorte no valor de R$500. A escada. A cartela do show de prêmios especial dos pais custa R$15 e na compra de uma você ganha outra e ainda contribui com a Pai de Presidente Dutra. Passagem Franca vai se ligar pela rádio Inhumas FM e pelo YouTube. Show de prêmios, sua sorte agora é aqui. Apoio Cavepel. Tu brota aqui toda sagaz, toda empolgada, é bom demais. Te dou o preço único que é fã, tem qualidade só de 20, você vai voltar amanhã. Aqui no ponto da moda tem de tudo, tudo que você é fã. Melhor atendimento, ponto da moda, sei que você é fã. Seja você mesmo, na moda e no preço. Descubra o ponto da moda, com peças incríveis por um preço único de apenas R$20. É isso mesmo, R$20 por qualquer peça da loja. Não perca tempo, venha conferir as últimas tendências e arrase sem gastar muito. Ponto da moda, seu estilo em alta, sem pesar no bolso. Ponto da moda. Todo mundo pediu e o Paraíba atendeu. A Super Semana está de volta com preços ainda mais baixos. Lavadora 20 quilos até R$10,74 e R$10,70 sem juros. Fogão 6 bocas até R$10,90 e R$0,90 sem juros. Refrigerador 2 portas em até R$10,259,90 sem juros. 10 vezes sem juros. Essas e muitas outras ofertas na loja, no site e no aplicativo. Mais Ótica Victoria, você encontra os melhores preços e os mais variados modelos de armações. Venha até as Óticas Victoria e escolha o modelo que mais combina com você. Temos os melhores profissionais para lhe atender. Traga a sua receita ou agende a sua consulta de vista na Ótica Victoria ou pelos telefones 98406-4304 ou 97400-7374. Consultas de vista grátis para os 30 primeiros agendamentos. Parcelamos em até 10 vezes sem juros. Agende agora mesmo a sua consulta de vista para a próxima segunda-feira. Estamos localizados na Rua Siqueira Campos, ao lado do Paraíba, centro de Passagem Franca. Ótica Victoria, a visão certa para você. Para comprar confecções masculinas e femininas, para adultos e crianças, tudo pelos menores preços e com descontos especiais. Anad Modas é a sua loja. Na Rua Siqueira Campos, no centro de Passagem Franca. Sempre que sua saúde precisar de cuidados, visite a Farmácia Bem-Estar. Temos tudo em medicamentos éticos, genéricos similares, perfumarias e suplementos alimentares. Venha conferir nossa variedade, qualidade e preço baixo. Estamos localizados na Rua Siqueira Campos, ao lado das Óticas Piauí. Farmácia Bem-Estar, priorizando sua saúde. Supermercado São José. Aqui tem preço baixo e qualidade nos produtos. Vem venha comprar o que há de melhor em gêneros alimentícios, frios, enlatados, produtos de higiene e limpeza, perfumaria, brinquedos e muito mais. Supermercado São José, o Paradão Centro. Quer abastecer com qualidade, conforto e segurança? Venha para o Posto Farias. Temos combustível de qualidade, trazendo mais segurança e comodidade ao seu veículo. Aceitamos cartões de crédito e débito. Venha abastecer o seu veículo no lugar certo. Posto Farias, em Passagem Franca. Em Umas FM. Supermercado Silveira informa a hora certa. 13 horas e 12 minutos. Ed Oliveira Rádio. É tudo que eu quero ouvir. Você vive presa nele, mas na cama comigo é que você se solta. Sobe nas paredes, com ele é enxaqueca quase toda hora. E nessa história, sou eu que seguro os B.O. da sua vida. Sou eu que aumento o volume da sua gemida. Eu que tiro a teia da cama que ele não usa. Eu que chupo o vinho mais gostoso dessa uva. Eu que escuto, vai bebê, não para, continua. Ele faz amor, eu faço sacanagem pura. Sou eu que seguro os pés da sua vida. Sou eu que aumento o volume da sua gemida. Eu que tiro a teia da cama que ele não usa. Eu que chupo o vinho mais gostoso dessa uva. Eu que escuto, vai bebê, sacanagem pura. Ed Oliveira Rádio. É tudo que eu quero ouvir. Você vive presa nele, mas na cama comigo é que você se solta. Comigo sobe nas paredes, com ele é enxaqueca quase toda hora. E nessa história, sou eu que seguro os B.O. da tua vida. Sou eu que aumento o volume da sua gemida. Eu que tiro a teia da cama que ele não usa. Eu que chupo o vinho mais gostoso dessa uva. Eu que escuto, vai beber, não para, continua. Faz amor, eu faço sacanagem pura. Sou eu que seguro os B.O. da sua vida. Sou eu que aumento o volume da sua gemida. É, Edson Hudson, Gustavo Lima. Sacanagem pura. Quantos dias são necessários, na sua opinião, para esquecer uma paixão? A minha amiga e ouvinte Café, lá de Currais Novos, ouvindo pela Ouro Branco, disse: às vezes é algo que pode durar anos. Embaixador. Para esquecer alguém, pode durar anos. E você? O que é que você pensa? Magno Silva, também de Currais Novos, pela Ouro Branco. 100 vezes melhor. Fala, Magno, lá na Getúlio Vargas. Fala, Magno, no relojoeiro. É, dessa pergunta é bem complexa. É, né? Pensa o seguinte. Pra quem termina o relacionamento, com certeza esquece mais rápido, né? Então, a outra parte vai demorar mais um pouco. Mas eu acho que você só consegue esquecer realmente um grande amor quando você encontra uma outra pessoa que vai suprir aquela necessidade que você tinha, né? Magno Silva, relojoeiro, pertinho do seu Chico Relojoeiro, lá na Getúlio Vargas e em Currais Novos, Ouro Branco FM. Ana Maria, pela Manguezal FM, lá em Canguaretama, disse assim: quando falamos sobre Deus, sobre sentimentos, essa emoção é tão forte. Obrigada, Ed, por deixar o nosso dia tão especial. Obrigado por tocar esse louvor do Lázaro aí. Foi um pedido do Gerdilson de Lagoa Nova. Ele pediu Lázaro, eu escolhi. É, eu te amo tanto, né? Uma música sensacional do Lázaro. Verônica Soares de Passa e Fica no Rio Grande do Norte de Sede. É, eu acredito que leva bastante tempo para esquecer uma paixão. É, da Luz de Nova Descoberta, Nova Cruz. Ela disse, na minha opinião, para esquecer uma paixão leva meses. Muitas vezes, só outra paixão para a gente esquecer, né? É isso que eu penso. Obrigado, viu, Verônica? Angélica, de Nova Cruz, hoje Nova Cruz está demais, hein? Obrigado, viu, Nova Cruz, por essa audiência maravilhosa. Uma paixão a gente esquece logo, porque a gente não merece ficar sofrendo por uma pessoa que não quer. A gente tem que se amar. É verdade. A Angélica, de Nova Cruz, disse isso. Dedé Azevedo, de Brasília... É, tá ligado, Zé Wilson de Currais Novos, pela Ouro Branco FM. Fala Zé. Aqui na padaria do Rock, na Getúlio Vargas, esse programa é nota 10. Deus abençoe, amigo Ed Oliveira. Olha, esse louvor do Lázaro mexeu com ele também, com Zé Wilson. E a Sônia de Nova Parnamirim, região metropolitana de Natal. Nessa vida, eu carrego comigo o seguinte, é um dia após o outro, entendeu? Um passo de cada vez. Entendeu? E a gente vive um dia de cada vez. E o tempo se encarrega disso. Sônia, Nova Parnamirim, região metropolitana de Natal, Aélia Freitas, Ceará Mirim. Oi, Ed. Respondendo à enquete, Ed, depende muito da pessoa e depende muito do sentimento. Eu acredito que tenha pessoas que seja necessário 2, 3 dias, mas há outras que... anos e anos não se consegue esquecer. A Elia Freitas disse isso. Ninto Zé dos Campos, interior de São Paulo, pela 105.3. Rapaz, essa enquete se pegou pesada, hein? Foi, né? Rapaz, pra esquecer uma paixão, às vezes não leva dia não, leva anos, viu? É. Com certeza, viu? Valeu, um abraço. Valeu, Ninca. São José dos Campos, 105.3. Se você está em São José dos Campos, ouvindo a 105.3 agora, a Popsat... O que é que você vai fazer? Você vai adicionar o 84, depois o 991265151 e responder a minha pergunta hoje. Quantos dias, na sua opinião, são necessários para esquecer uma paixão? Um amor não, amor é diferente de paixão. Você sabe disso, né? Que amor é diferente de paixão. Você é consciente disso, né? Então vamos lá. Na sua opinião, quantos dias são necessários para esquecer uma paixão? Para esquecer alguém? Comente. Dobradinha. Aqui você pede duas. O banana na Feira Livre de Currais Novos, na Laurentino Bezerra. Dobradinha. Aqui você pede duas. Ele pediu duas. Duas do Gabriel Diniz. A primeira que eu vou tocar é com Luísa e Maurílio. Gabriel Diniz. Pouca roupa. Que delícia quer te ver de pouca roupa. Que delícia quer beijar a sua boca. Que delícia quer te ver embriagada e suada. Sombra na parede com seu corpo nu. Encenação de excitação, é um tesão te ver assim, toda pra mim, amor. Você dança. Me joga contra a porta do banheiro. Pega e bagunça meu cabelo. E casa em Maurílio. Fecha a janela, tranca o quarto e liga lá baixo. Só sua sombra na parede com seu corpo. Encenação de excitação, é um tesão te ver assim. Toda pra mim. Me joga contra a porta do banheiro e pega e bagunça o meu cabelo e fala sussurrando em meu ouvido que vai fazer amor comigo. A pedido que muitos fãs do GD, essa pausa pro GD tem que ter essa canção. Dobradinha, aqui você pede duas. Eu fico olhando o tempo, vendo as horas se passar. Quanto mais eu tento, saudade me dá. Me dói por dentro. Às vezes até parece que eu saio de mim, mas é meu pensamento que vai te buscar mais veloz que o vento. Ah, se teus olhos pudessem ver que na minha mente só dá você. Mas quando é noite, te chamo e choro, daria minha vida pra te ver. Ah, se teus olhos pudessem ver que na minha mente só dá você. Mas quando é noite, te chamo e choro, daria minha vida pra te ver. E assim meus dias vão, e essa saudade não passa, pra não morrer de paixão e o mundo não desabar. E aí eu canto uma canção pra minha solidão disfarçar. É a solução pro meu coração não chorar. E aí eu canto uma canção pra minha solidão disfarçar. É a solução pro meu coração não chorar. Lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele. Duas músicas, duas baladinhas, né? Assim teus olhos. Gabriel Diniz, teus olhos e pouca roupa. O Banana na Feira Livre de Currais Novos arrasou no pedido da dobradinha dele. Quando você pedir uma dobradinha, faça como o Banana fez. Escreva a palavra dobradinha, porque facilita a minha vida para encontrar a sua dobradinha. Aldair de Currais Novos participa pela primeira vez do programa. Fala, Aldair. Vira, aqui é Aldair da cidade de Currais Novos. Um amor, Ed, só se esquece com outro. Um amor só se esquece com outro. Aldair, seja bem-vindo. Primeira vez que ele interage comigo. Ouro Branco FM. Ed, aqui é Rosário. Rosário Sena de Lagoa Salgada. Laura, Dora, Creuza e Rosária. Todos aqui em Lagoa Salgada ouvindo. Na minha opinião, esquecer, eu esqueço rapidinho. Maria Isabel de Picuí, Cisal FM, ouvindo o programa pela Cisal FM. Renato de São José dos Campos, fala aí, Renato, querido amigo. Bom dia, Ed. Fala, querido Renato. Sobre a sua enquete aí, Ed. Rapaz, o tempo aí, eu não sei, deve durar muito tempo. Pra esquecer uma paixão não é fácil, não. É, né? Eu acho que o remédio mesmo, com o tempo, não sei se vai esquecer de vez, mas... É, arrumando outra, não é? É. Valeu, meu amigo Ed. Arrumando outra, Renato de São José de Campestre, Cris de Lagoa Nova, em cima da Serra de Santana. É... Vixe, essa pergunta hoje é complicada, Ed. Acredito na lei do retorno. É isso que eu vou dizer apenas pra você. Tá vendo aí? Edilson de Brejinho também está ligado lá pela 107 FM em Nova Cruz, ouvindo o programa Ed Oliveira Rádio. É, Osmarinda de Presidente Dutra, será que ela hoje responde a pergunta pela 93 FM? Olha, pra você esquecer uma paixão, é difícil. É? Porque quem você ama, quem você gosta, não esqueceria nunca. Eu mesmo não esqueço. Eu gostando de uma pessoa. Osmarinda, Presidente Dutra, gostei dessa sua resposta. Hoje ela respondeu na marca. Estamos apresentando o programa Ed Oliveira Rádio. Ligados na novela. O resumo da sua novela preferida. Se liga aí no Ligados na Novela. De volta com o resumo de Amor Perfeito. Gaspar afirma a Gilda que foi o único homem que a amou. Marê gosta de saber que Marcelino está recuperando sua saúde. Severo aconselha João sobre suas dúvidas quanto a Darlene e o sacerdócio. Ítalo, Orlando e Marê comemoram o investimento recebido em seu hospital e Gilda aciona Silvio novamente contra Marê, na intenção de afastá-la do hospital e de Orlando. Eu volto daqui a pouquinho com mais, não saia da audiência. Ligados na novela. Todo dia o resumo da sua novela preferida. Rádio Raiumas. Alô, nação forrozeira, vem aí uma grande festa dançante. Será no sábado, dia 12 de agosto, no povoado Santo Antônio. Grande show com um cantor que é recorde de público por onde passa. Fabiano e banda. Queria esquecer esse amor pela da puta. A abertura deste grande show ficará por conta dos tops DJs William Mix e DJ Miller. Sonorização Paredão Kaique Absoluto. Durante o dia haverá várias partidas de futebol. Convidamos forrozeiros de toda a região. Vai ter gente bonita, muito forró e cerveja gelada. Será no sábado, dia 12 de agosto, no povoado Santo Antônio. Grande show com Fabiano e banda. Organização Tita e Léo. Para a Matosfeira, me entrega esse rabo na marca do grão, quero ver. Cavalo selado, não vai embora. E meu amigo, vem pras lojas Audiolar. Datas importantes, celebramos ao lado de pessoas importantes. Por isso nós, da Audiolar, convidamos você para comemorar nosso aniversário durante todo o mês de agosto. Estamos há 32 anos realizando sonhos. E você, nosso top cliente, não pode ficar de fora. Teremos ofertas incríveis de presente pra você. Afinal, aniversário sem presente não é aniversário dos sonhos Audiolar. Vem pra cá aproveitar o que preparamos para você. Sempre juntos com você, são as lojas Audiolar, presentes em sua casa. O alô, Passagem Franca! O alô, Brasil! O Mix Dois Irmãos está lotado de preço baixo, preço top, top! Pra você economizar de verdade, se liga nas ofertas da semana aí! E vem pra cá! Gente, arroz 5 quilos, R$18,99. Óleo de soja, R$5,99. Açúcar, 2 quilos, R$7,49. Café, R$6,75. Leite em pó, R$6,75. Macarrão espaguete, R$2,99 no Mix Dois Irmãos. Feijão, R$6,99 o quilo. Flocão de milho, R$1,99. Solta a buzina aí. A buzina da pressão, DJ. Avisando que tem oferta. Tem qualidade, tem promoção no Mix Dois Irmãos. Olha, gente, margarina 6,49. Tem sardinha 4,75. Mistura pra bolo 4,75. Sabão em pó 3,99. Ei, tá esperando o quê? Cuida, menino! Vem pro Mix Dois Irmãos, porque o preço é baixo e promoção é aqui, ó! Localizado em frente aos Correios. Estamos te aguardando aqui. Não perde tempo, não! É show! Mix Dois Irmãos pra você! Eu no mês dos pais. No mês dos pais. Cuide da sua visão na Clínica de Olhos aqui em Passagem Franca. Com os melhores profissionais e os melhores equipamentos. E neste dia 9 de agosto, tem mais um atendimento médico oftalmologista com o Dr. Marcelo Mendes de Teresina. A Rua Siqueira Campos, número 1067, ao lado das Óticas Piauí, no centro de Passagem Franca. Cuide da sua visão com profissionais altamente gabaritados e equipamentos de última geração. Ligue agora mesmo e marque sua consulta. 3558-1666 ou 98467-7057. Não esqueça, é dia 9 de agosto, na Clínica de Olhos, aqui em Passagem Franca. Clínica de Olhos, no mês dos pais, fazendo sempre o melhor pela sua visão. Loja do Mundo do Real, temos um estoque totalmente renovado para você escolher e comprar barato de verdade. Tudo em plásticos, louças, ferramentas, alumínios, brinquedos, flores e muito mais. Na Rua Siqueira Campos, em frente à Câmara de Vereadores. Aproveite e venha comprar barato do Mundo do Real. Para comprar confecções masculinas e femininas, para adultos e crianças, tudo pelos menores preços e com descontos especiais. A Nath Modas é a sua loja. Na Rua Siqueira Campos, no centro de Passagem Franca. Em Umas FM. Supermercado Silveira informa a hora certa. 13 horas. E 32 minutos. Ed Oliveira Rádio. É tudo que eu quero ouvir. Vamos falar de amor. Você me deu a senha de acesso pro seu coração. Cada vez que passava, aumentava a nossa paixão. No começo foi tudo bonito, era mês de abril. Parecia a mulher dos meus sonhos, amei seu perfil. Eu te adicionei meus planos, fiz projetos pra mais de 100 anos com você. Mas aos poucos você foi mudando, esquecendo de mim. A cabeça virada do nada, eu senti que era o fim. Eu nem vi quando você sumiu, nossa conexão caiu. Vou deletar você da minha mente. Vou bloquear você. Sabe dar valor. Amei e compartilhei meus sentimentos. Postei meus sonhos na linha do tempo. Você sempre desconectada, eu aceso e você apagada. Nem sei se foi verdade o seu amor. Parece fake. Maiara e Maraísa. Alexandre Pires, que honra! Você me deu a senha de acesso pro seu coração. Cada vez que passava, aumentava a nossa paixão. No começo foi tudo bonito, era mês de abril. Parecia o homem dos sonhos, amei seu perfil. Eu te adicionei em meus planos, fiz projetos pra mais de 100 anos com você. Mas aos poucos você foi mudando, esquecendo de mim. A cabeça virada do nada, eu senti que era o fim. Eu nem vi quando você sumiu, nossa conexão caiu. Vou deletar você da minha mente. Vou bloquear você urgentemente. Eu não quero curtir ilusão, entregando meu coração pra quem não sabe dar valor. Postei meus sonhos na linha do tempo. Você sempre desconectado, eu aceso e você apagado. Nem sei se foi verdade o seu amor. Vou deletar você da minha mente. Bloquear você. parece fake. Você sabia que a nova papelaria de Correios Novos é a Microfácil? E 24 de agosto é o dia do sorteio de um prêmio para você que comprar a partir de R$50 na Microfácil. Microfácil fica na Teotônio Freire, em frente ao INSS. Pare de rodar para lá e para cá, tentando encontrar um brinquedo, a papelaria que você precisa, tecnologia. É, vá logo direto ao ponto, resolva tudo em um só lugar, Microfácil, Avenida Teotônio Freire, em frente ao INSS. O povo fala. Na sua opinião, quantos dias são necessários para esquecer uma paixão, para esquecer alguém? Lúcia Góes, de Nova Cruz, 107 FM, me ouvindo agora, disse assim: Ed, depende da pessoa. Só é arranjar outro e substituir por outro. Roseli Lisboa, de Natal. É... eu quero ouvir uma música para amanhã, Ivo Pessoa, tá? Roseli Lisboa disse isso. Perfeito. Basto de Tacima, na Paraíba, me escutando pela 107 FM lá de Nova Cruz, disse assim: é, de paixão esquece logo, mas quando é amor verdadeiro, nunca esquece. É verdade, Basto. E você, mais do que ninguém, sabe diferenciar o que é paixão e do, que, o, e do, do amor. E hoje eu estou falando sobre sentimento chamado paixão, esse sentimento chamado paixão. Na sua opinião, quantos dias são necessários para esquecer uma paixão? Um amor, eu sei que é diferente de paixão, e o Baixo sabe disso também. A história é sobre paixão, viu? Quantos dias são necessários para esquecer uma paixão, para esquecer alguém? Edivaldo de Lagoa Formosa, Minas Gerais, me escuta pela Certa FM, lá de Lagoa Grande, também Minas Gerais. Se realmente existir amor, mas não é sobre amor que eu estou falando, não tem dias e nem tem anos para esquecer. Paixão está dentro do coração. Pois é, Edivaldo, eu estou falando sobre paixão, viu? Não é sobre amor, não. Anderson de Currais Novos e Sede, mande um alô para a galera da Construção Civil aqui em Currais Novos. Se possível, toque a música Tiro Trio à Vontade, Zezo, Luan e Raí. Ah, é, sem dúvida. Silene de Nova Cruz, Rio Grande do Norte, disse assim: depende da pessoa e da decepção que ela causou na sua vida. Tá vendo aí o que disse a Silene de Nova Cruz? Zuquinha, o embaixador do programa Ed Oliveira Rádio em Currais Novos. Ô, Zuquinha, fala, embaixador. Fala comigo, embaixador. Quanto dia pra esquecer a paixão, Ed Oliveira? Quantos? Rapaz, pra mim foi meio longo. Foi longo. Foi? Uns 3 anos, 4 anos, mas graças a Deus esqueci, né? Tudo isso. Ah, tem um começo e tem um fim, né? A vida é longa. Valeu, mas ninguém é de ferro. Do Ed Oliveira Rádio. Esse é o embaixador. 84-9-91-26-51-51. Repita. 84-9-91-26-51-51. Ed Oliveira. Banda Magníficos. Carta Branca. Faço mil loucuras se você quiser. Me sirvo de bandeja pra você, mulher. Só pra te ver feliz e mais apaixonada. Por esse amor, entrego a minha vida toda em suas mãos. Abro todas as portas do meu coração. Enfrento o vendaval, topo qualquer parada. Oh, oh, oh, oh. Boto a mão no fogo por essa paixão. Pois sei que você me tem no coração. Eu vejo em teus olhos ao tocar meu corpo. Oh, oh, oh, oh. Amo você, eu amo você. Você tem carta branca nesse meu coração. Eu amo você. Estou de corpo e alma entregue em tuas mãos. Quero dizer que ninguém no mundo vai te amar assim. É tanto amor que esqueço até de mim. Você tem carta branca nesse meu coração. tocar meu corpo. Oh, oh, oh, oh. Amo você, eu amo você. Você tem carta branca nesse meu coração. Eu amo você. Estou de corpo e alma entregue em tuas mãos. Quero dizer que ninguém no mundo vai te amar assim. Assim. É tanto amor que esqueço até de mim. Você tem carta branca nesse meu coração. Eu amo você. Estou de corpo e alma entregue em tuas mãos. Quero dizer que ninguém no mundo vai te amar assim. É tanto amor que esqueço até de mim. No tempo que o Aduílio Mendes estava na banda Magníficos, 2002, 2003, né? Era sensacional. Carta branca, viu? O povo fala. Esse programa de rádio também tem o oferecimento todo especial do Café Ouro Branco. Há mais de 60 anos, a tradição renovada em sua casa. Tudo combina, eu disse, tudo combina com Café Ouro Branco. Miralinda de Caicó escreveu aqui no WhatsApp do Ed. Para mim, depende a maneira de convivência da pessoa. Se a pessoa era uma excelente companheira ou companheiro, é difícil esquecer. Você que ligou o rádio agora, eu estou perguntando o seguinte. Na sua opinião, quantos dias são necessários para esquecer uma paixão, para esquecer alguém? Comente comigo, comente. Dalila Pereira de Mossoró disse isso aqui no WhatsApp do Ed, ó. Fala, Dalila. Na minha opinião, vai depender da busca de novas paixões. Só é se entregar e correr pro abraço. Estanta parece. É, Vitoriano de Picuí, pela Cisal FM. Fala, Vitoriano. Fala aí, Vitoriano. Liga aí. É, não sabe não, né? Não sabe não, sei lá. Nilza de Araruna escreveu aqui, Ed. É, rapaz, eu nem sei quantos dias a gente esquece uma paixão. Mas o passar dos dias... Mas o passar de 2 dias, a gente vai esquecendo depois de 2 dias, né? É, paixão é difícil de esquecer, né? Cícera de Bananeiras. Fala, Cícera. Me ouvindo pela 107 FM lá de Nova Cruz. Se for uma paixão que já foi com aquela pessoa, que a pessoa já viveu, viveu com ela já, aí demora mais esquecer. Isso depende da pessoa. Mas se for uma paixão que a pessoa... que muitas vezes a pessoa tem qualquer pessoa sem nunca ter ouvido nada, a ver de nada, eu acho que vai mais, passa mais rápido. É, Cícera de Bananeiras disse isso. Chico do Sofá de Carnaúba dos Dantas, me ouvindo pelo Rádios Net, disse, Ed, fazia dias que não te ouvia, mas estamos aqui, viu? Olha, o amor não se esquece. Paixão é coisa rápida, esquece rápido, esquece rápido. Rose Barbosa de Nova Cruz está ligada, Irene de Nova Cruz também, obrigado pela audiência. Francisca, vamos ouvir o que a Francisca de São Paulo do Potengi tem a dizer sobre a pergunta de hoje? Fala, Francisca, querida amiga, fala comigo. Difícil de responder em poucas palavras, viu? É. Mas quando você tem um grande amor, e principalmente de adolescente, e que não foi bem resolvido, é muito difícil de esquecer, viu? É muito difícil. Mesmo você casando com outra pessoa, mas sempre fica aquela pulguinha atrás da orelha. É. Por que que não deu certo? A minha paixão de adolescente. Uau! Tá chegando em Currais Novos, é? Se hospede no Tungstênio Hotel. Melhor lugar para você se hospedar. A melhor localização de Currais Novos. Escuro da minha vida, você foi um sol. Nesse mar tão turbulento, você foi meu farol. Se eu sou quem eu sou, é porque você chegou e arrumou a bagunça, o caos. Meu milagre mais real. Você me trouxe um caminhão de coisas boas. Foi minha sorte disfarçada de pessoa. Por tantas noites que eu passei juntando as mãos, pedindo ao céu pra me mandar uma direção. Deus é muito bom, ouviu minha oração. Deus é muito bom, mandou seu coração. Pro escuro da minha vida você foi um sol. Nesse mar tão turbulento você foi meu farol. Se eu sou quem eu sou, é porque você chegou e arrumou a bagunça, o caos. Meu milagre mais real. Você me trouxe um caminhão de coisas boas. Foi minha sorte disfarçada de pessoa. Por tantas noites que eu passei juntando as mãos, pedindo ao céu pra me mandar uma direção. Você me trouxe um caminhão de coisas boas. Foi minha sorte disfarçada de pessoa. Por tantas noites que eu passei juntando as mãos, pedindo ao céu pra me mandar uma direção. Deus é muito bom, ouviu minha oração. Deus é muito bom, ele ouviu a minha oração. Você deve ter olhado pro rádio dizendo, e deve ter pensado assim: essa música foi pra mim. Foi sim. Foi pra você, viu? Essa música foi só pra você. Ana Lúcia de Canguaretama respondeu a minha enquete. Não existe quantidade de dias, Ed. Se depender da paixão vivida, tem muitas paixões que não passam. Fala! Até porque já tem outra no lugar, né? Já tem outra paixão no lugar. Francineide Abrantes, de Presidente Dutra, disse: Ed, paixão leva tempo, mas passa. Mas quando é amor, é para sempre. Já passei pelos dois. Paixão é muito ruim. Principalmente quando não é correspondida. Mas tudo passa. Fica com Deus você também. Dário Bala, de Currais Novos. Ô, Dário, diga aí, querido amigo, sobre paixão. Quantos dias, hein? De Currais Novos. Vai pra trás, é o seguinte. Quando a gente gosta, a gente demora a esquecer. Demora, meu patrão, demora. Mas quando a gente não gosta da Oliveira, é meio dia, meu patrão, é meio dia. Olha aí. Dedé Azevedo, de Brasília, Distrito Federal. Fala, Dedé. A sua opinião sobre o tema de hoje, hein, Dedé? Fala aí, querido. Um grande amor, Ed. Quando se acaba, Ed, é porque não era mais, né? Aquele grande amor, não é verdade? Eu tô falando sobre paixão. E o tempo, só o tempo vai dizer, não é verdade? É. A gente vive aí pra fazer as coisas certas, né? Quer dizer, meu modo de pensar, né? Um grande abraço. Abraço, Dedé. Mas eu entendi que você tá falando sobre paixão mesmo, né? Na sua opinião, quantos dias são necessários para esquecer uma paixão? Para esquecer alguém. Diga aí que eu quero ouvir. Já já tem tradução no programa Ed Oliveira Rádio. Estamos apresentando o programa Ed Oliveira Rádio. Ligados na novela. O resumo da sua novela preferida. Se liga aí no Ligados na Novela. De volta com o resumo de Vai na Fé. Sheila mente pra Théo. Bia faz as pazes com Tatá. Cecília fica tensa ao saber que Simas e Sabrina têm outra filha. Ben conta a Lumiar que Sheila não compareceu ao depoimento. Théo tenta recuperar a conta de banco que Sheila encerrou. E Orfeu tenta convencer Jennifer a deixá-lo dar informações sobre Théo. Eu volto daqui a pouquinho com mais, não saia da audiência. Ligados na novela. Todo dia o resumo da sua novela preferida. Rádio Inhumas. Já aprontou, Eletrogil, é pra lá que eu vou. Os móveis móveis que dão um visual perfeito e os eletrodomésticos que vão facilitar o seu dia a dia esperam por você na Eletrogil. Inovando a sua casa, quarto ou cozinha. Tudo isso com toque de exclusividade e o que é melhor, com os melhores preços. Garantia de qualidade e facilidades no pagamento. Venha conferir as melhores ofertas em estofados, camas box, colchões, guarda-roupas, armário para cozinha, TVs, antena ou TV HD, racks, painéis, lavadoras, fogões, refrigeradores e entre outras novidades. Então, passe agora mesmo na Eletrogil e confira as melhores ofertas. Rua Siqueira Campos, no centro de Passagem Franca. Eletrogil, o dono do menor preço. Eletrogil. Atenção! A Ótica Modelo avisa todos de Passagem Franca e região que nesta sexta-feira haverá consulta de vista com uma das melhores médicas oftalmologistas do Brasil, doutora Tânia de São Luís, a partir das 7 da manhã. Portanto, você que precisa de consulta de vista, medir a pressão dos olhos, laudos e atestados, vá agora mesmo à Ótica Modelo e marque a sua consulta. Consultas totalmente computadorizadas. Avisamos ainda que na compra do seu óculos, dividimos em 6 vezes no carnê. Ótica Modelo. Informações, ligue 9-8413-5626. Ótica Modelo, a beleza natural dos seus olhos. Visite a Oficina Monarque em frente à Escola Estado do Paraná e confira muitas novidades. Pisca-pisca para bike, lanternas, capacetes, calha enraiada do aro 16 ao 29, câmara de ar da 16 a 29, paralamas, catracas de marcha de 6 velocidades, pedal, selas de gel, montagens e muito mais. Oficina Monarque, fone 984-286410. Organização Everaldo. Quer abastecer com qualidade, conforto e segurança? Venha para o Posto Farias. Temos combustível de qualidade, trazendo mais segurança e comodidade ao seu veículo. Aceitamos cartões de crédito e débito. Venha abastecer o seu veículo no lugar certo. Posto Farias, em Passagem Franca. Atenção, Passagem Franca e região. O supermercado Compre Bem conta com o correspondente bancário Bradesco Expresso, onde você pode pagar seus boletos, além de outros serviços como pagamento dos aposentados e pensionistas do INSS, abertura de conta, pagamento de energia e recarga de celular de qualquer operadora. Supermercado Compre Bem. Estamos localizados na Rua do Sol, 212, Centro. Organização Edivaldo do Lula. Alô, aposentados e pensionistas do INSS, servidor público estadual e federal. Está precisando de dinheiro para os compromissos do dia a dia? A solução se chama Financeira Alphacred. Só na Alphacred, seu sonho se torna realidade. Aqui realizamos o seu empréstimo consignado de maneira rápida, fácil e sem burocracia. E você que está sem margem, não se preocupe. A gente compra dívidas de outros bancos e também realizamos o FGTS. Saque aniversário. Ah, outra coisa, tiramos xerox e realizamos recargas de créditos em seu celular. Gostou? Então, faça-nos uma visita. Estamos localizados em novo endereço, Rua Joaquim Távora, no centro de Passagem Franca. Informações pelo fone zap 869-9509-2734. Falar com o Antônio Júnior. Dinheiro rápido, fácil e sem burocracia é na Financeira Alphacred. Inhumas FM. Supermercado Silveira informa a hora certa. 13h55. Ed Oliveira Rádio. É tudo que eu quero ouvir. Senta aqui, que eu quero conversar com todas as suas personalidades. Primeiro a que me trai, então quer dizer que você era infeliz no nosso relacionamento. Segunda que você é quando me deixa e sai, então se administrava 3, 4 ao mesmo tempo. Agora eu quero falar com seu eu, que tava comigo, te amo. Falava de filho, brilhava o olho, me amava sentindo que mentia que a gente era um casal bonito. É sério, não sei se eu termino ou se eu te entendo, seu louco. Já que eu não sei dizer a de verdade, já que todo dia cê é uma pessoa, já que cê tem várias personalidades, seu narcisista, seu covarde, tô terminando com todas suas partes. A que me trai é que é solteira, que cê não foi homem de verdade. Já que eu não sei que cê é de verdade, já que todo dia cê é uma pessoa, já que cê tem várias personalidades, seu narcisista, seu covarde, tô terminando com todas suas partes. A que me trai é que é solteira, que cê não foi homem de verdade. De verdade, seu narcisista, seu covarde, seu louco. Agora eu quero falar, não sou eu que tava comigo, gritava te amo, falava de filho, brilhava o olho, me amava sentindo que mentia que a gente era um casal bonito. É sério, não sei se eu termino ou se eu te entendo. Segura essa, seu narcisista. Já que eu não sei quem cê é de verdade, já que todo dia cê é uma pessoa, já que cê tem várias personalidades, seu narcisista, seu covarde, tô terminando com todas suas partes. É, essa música, eu sei que ela representa você em alguns momentos, né? E no dia de hoje tem tudo a ver. Quantos dias você acha que você consegue, uma pessoa consegue esquecer uma paixão? Comente comigo. A doutora Luana Moraes, subindo a Serra de Santana pro seu trabalho em Lagoa Nova e Cerro Corá, disse: Ed, tô aqui na estrada. Paixão é fogo de palha. Só digo isso. Luana Moraes, bom trabalho pra você, viu? Lá da Serra de Santana, eu vou até Nova Cruz, a região agreste do Rio Grande do Norte. Josi e Rita estão na sintonia do programa pela 107 FM. O povo fala. Quantos dias você acha que uma pessoa consegue esquecer uma paixão? Quantos dias são necessários para esquecer uma paixão? Eu vou até a cidade mineira de João Pinheiros. O Paulo Henrique sempre com suas respostas por aqui. Fala, João. Aliás, Paulinho, Paulo Henrique. Minas Gerais, respondendo a sua enquete aí, rapaz, não tem dia suficiente não, viu? Não? Quando é paixão de verdade, verdadeira mesmo. Ixi. É pra vida toda, meu amigo. Um abraço. Abraço, querido Paulinho. João Pinheiros, Minas Gerais. Acari, a cidade mais limpa do Brasil. Eita, Acari, gosto demais de Acari. Fala aí. Pra esquecer uma paixão. Maria Silva. Eu vivi uma paixão. Eu não vivi a minha vida, eu vivi a vida dele. E ele caiu fora da minha vida, que eu mandei. E dentro de uma semana eu arranjei outro e esqueci. Uma semana, tá vendo? Para sempre. Uma semana, Maria Silva esqueceu uma paixão para sempre. Suzana de Carnoba dos Dantas. Obrigada, viu, Ed? Tô só na escuta. É, tá certo. O Clébio Dantas mandou a resposta dele. Ô Clébio, Currais Novos, Ouro Branco FM. Fala comigo, Clébio, querido amigo. Minha paixão, ela pode ser rápida, pode ser duradeira, né? Ora, o amor não, né? O amor é a coisa mais bela que Deus inventou, né? É. Ele é insubstituível. O amor é único. Tenha um bom dia. Que bom que você sabe diferenciar amor de paixão. De Currais Novos e vou até a terra do Monte do Galo. Evandro, o repórter Língua de Aço de Carnaúba dos Dantas. Fala comigo, Evandro. Uma paixão para esquecer alguém. É, rapaz, é o seguinte, essa pergunta é um pouco difícil. É quando a gente ama de verdade, é difícil esquecer, sofre um pouco. Mas depois, né, com a força de Deus, a gente consegue apagar do coração, né? Consegue apagar do coração com a força de Deus. Falou bonito, Evandro, língua de aço, Nino de São Vicente, no Rio Grande do Norte, pela Ouro Branco FM. Rapaz, é, tá certo. Eu acho que é impossível esquecer uma paixão, viu? É. Dá muito trabalho, o coração sofre muito. Eita. Ainda bem que eu não sou muito de me apaixonar, sabe? Uhum. Eu me apaixonei assim, pô. Eu acho que a gente sofre demais quando se apaixona e principalmente talvez pela pessoa errada. Falou bonito, hein, Nino? Falou bonito demais. Toda terça e toda quinta tem tradução no programa Hélio Oliveira Rádio. E a de hoje eu escolhi a dedo para você. Quem se amarra nessa tradução é a Vitória de Passa e Fica, ligada comigo. E você? I know you're somewhere out there, somewhere far away. I want you back. Eu sei que você está em algum lugar por aí, bem distante. E eu te quero de volta. Meus vizinhos pensam que eu sou louco. Eles não me entendem. Eles não me entendem. Você era tudo que eu tinha, sabia? À noite, quando as estrelas iluminam meu quarto, eu me sinto sozinho, falando com a lua, tentando chegar até você, na esperança que você esteja do outro lado, falando comigo também. Ou será que eu sou um tolo, um tolinho, um bobinho, que fica sozinho conversando com a lua? Será que eu sou esse tolo, hein? Estou me sentindo como se eu fosse famoso. Falam pela cidade, dizem que eu fiquei louco. Sim, eu fiquei louco. Mas eles não sabem o que eu sei. Porque quando o sol se põe, alguém responde. Sim. Eles respondem. À noite, quando as estrelas iluminam o meu quarto, eu me sento sozinho e falo. Fico falando com a lua. Tentando chegar até você. Na esperança de que você esteja do outro lado. Falando comigo também. É, desse jeito. Ou será que eu sou um bobo que fica aí, sozinho, conversando com a lua? Você alguma vez me ouviu chamar? Porque toda noite eu converso com a lua. Ainda tentando chegar até você. Na esperança que você esteja do outro lado, falando comigo também. Ou será que eu sou um tolo? Aquele tolo, aquele bobinho que fica sozinho conversando com a lua. Eu sei que você está em algum lugar por aí. Em algum lugar bem distante. Talking to the moon. Conversando com a lua, na interpretação de Bruno Mars. Qual é a tradução que você quer ouvir aqui no programa Ed Oliveira Rádio? Pode sugerir. Ed, aqui é a Silvia, de Currais Novos. Tô aqui, viu, com a minha cunhada Cleide, que tá fazendo aniversário hoje. Cleide fazendo aniversário hoje. bem-vinda, viu? Bem-vinda. I sit by myself talking to the moon. Rose de Colinas do Maranhão opinou sobre a pergunta de hoje. Ed, não se sabe. Umas paixões duram poucos dias. Outras levam uma vida inteira. Ed, a sua resposta. Francineide Abrantes, de Presidente Dutra. E a minha amiga Café, de Currais Novos, também me perguntou a minha opinião sobre a pergunta de hoje. Eu acho que 15 dias. 15 dias o suficiente para você esquecer alguém. Arrasou na tradução, como sempre, Ed. Fafá Sabino disse isso. O missionário Naldo, de Currais Novos, Rio Grande do Norte. Fala comigo, missionário, sobre paixão hoje. Missionário Naldo aqui que está falando de Currais Novos. Respondendo essa enquete aí sobre a questão de uma paixão, dura no mínimo 3 dias. É. Depois, vida que segue. 3 dias aí, ó. Menos que eu, né? Menos que eu. Paulo, João Paulo, de Serrinha, Rio Grande do Norte. Fala, João, querido amigo. Verdade, tá falando que é João Paulo do Sítio, acho que é uma parte do município Serrinha. Eu acredito sobre essa enquete de hoje, que não tem tempo indeterminado, né, meu amigo? Bom dia, bom trabalho pra você e pra todos os ouvintes. Tempo indeterminado. Dedé Azevedo, de Brasília. Ed, eu julgo que os dois estão juntos pra todos, pra tudo ter um jeito, né? Pois é, o Dedé Azevedo deu uma retificada na resposta dele e ficou muito legal. Salve agora o WhatsApp do Ed Oliveira Rádio. 84 9 91 26 51 51. Repita. 84 9 91 26 51 51. Ed Oliveira. Edite de Currais Novos disse que a tradução de hoje foi linda. Amar é simples, você sabia disso? Quem disse que é errado a gente se querer? Quem disse que é certo a gente não se ter? A gente não quer nada além de amar e ser amado. Porque pro mundo isso parece tão complicado. Se o amor é simples, se amar é simples, se o amor é simples, se amar é simples. E até quando temos que nos esconder? Será que eles nunca vão nos entender? A gente não quer nada além de amar e ser amado. Porque pro mundo isso parece tão complicado. Se o amor é B, de Currais Novos pro mundo. Amar é simples. O amor é simples. E hoje eu estou falando sobre paixão. É simples. Na sua opinião, quantos dias são necessários para esquecer uma paixão, para esquecer alguém? Clébia de Natal falou comigo. Ô, Clébia, você é uma grande ouvinte, hein? Eita, agora você me pegou, viu? Foi. Na sua opinião, quantos dias são necessários para esquecer uma paixão? Depende, viu, da paixão. Se for uma que lhe machucou, ei, acorde, corra pra academia, faça a força, chore, procure outro, mas esqueça rápido. Mas foi uma paixão boa, tipo aquelas de carnaval. Dei aquelas esquecidas, aquelas lembradas, porque vale a pena. Suspirou, hein? Suspirou, gostei da resposta. Preta de Nova Cruz está ligada, Célia de Seabra na Bahia também, Ney Lopes de Currais Novos. Ô Ney, quanto tempo leva para esquecer uma paixão? Agora fala sério, viu Ney? Fala sério, cara. Paixão boa é dessa música que você tocou agora, Deus ouve a nossa oração. Se eu fosse você, assim que abrisse o teu programa, tocava essa música. E quando finalizasse, tocava ela de novo, novamente, todos os dias. Porque Deus vai abençoar o teu programa e todos os teus ouvintes. Amém, amém. Deus é Deus. O resto é o acompanha resto. Deus. É, acompanha Deus. Boa, boa. Olha aí, o Ney Lopes falou bonito hoje e sem brincadeirinhas, né? Maria José de Montanhas, no Rio Grande do Norte, me escuta pela 107 FM. Às vezes leva muitos anos. Eu, por exemplo, ainda não esqueci um namorado que tive no passado. Maria José de Montanhas, no Rio Grande do Norte. Aélia Freitas, fale, Aélia. Ah, Ed, então se é paixão, é um dia, dois dias. Paixão não é sentimento. É um sentimento, sim, mas é porque você respondeu sobre amor e é paixão o tema de hoje, né? Quantos dias, na sua opinião, são necessários para esquecer uma paixão, para esquecer alguém? Tiana de Canguaritama. Depende da paixão. Se a paixão já está fria, aí uns 6 meses já está esquecido. Tá bom? 6 meses esquecido, olha aí. Salve agora o WhatsApp do Ed Oliveira Rádio. 84 9 91 26 51 51. Repita. 84 9 91 26 51 51. Ed Oliveira. Estamos apresentando o programa Ed Oliveira Rádio. Ligados na novela. O resumo da sua novela preferida. Se liga aí no Ligados na Novela. De volta com o resumo de Terra e Paixão. Irene diz a Graça que o plano para se casar com Caio deve ficar só entre elas e Gladys. Iraê alerta Caio. Irene e Vinícius trocam elogios. Luíde e Annelise se aliam para encontrar as barras de ouro de Cândida. Lucinda deixa claro a Andrade que ele sairá de casa se não mudar sua atitude. E Caio acredita que a noiva e o filho que ela espera sofrem risco de morte. Eu volto daqui a pouquinho com mais. Não saia da audiência. Ligados na novela. Todo dia o resumo da sua novela preferida. Rádio Rayumas. Neste mês de agosto, o show de prêmios vai fazer sua alegria com a cartela especial dos pais. Se liga que dia 13 de agosto tem sorteio ao vivo a partir do meio-dia. Dessa vez a premiação tá muito top. Do primeiro ao quarto prêmio tem R$2.500 em dinheiro em cada batida. Já no quinto prêmio tem um Polo Track 0 km. Com a sugestão de prêmio de R$60.000. Gostou, né? E vai gostar mais ainda porque tem 10 giros da sorte no valor de R$500. Escada. A cartela do show de prêmios especial dos pais custa R$15 e na compra de uma você ganha outra e ainda contribui com a Pai de Presidente Dutra. Passagem Franca vai se ligar pela rádio Inhumas FM e pelo YouTube. Show de prêmios, sua sorte agora é aqui. Apoio Cavepel. Todo mundo pediu e o Paraíba atendeu. A Super Semana está de volta com preços ainda mais baixos. Lavadora 20 quilos até R$10,74,90 sem juros. Fogão 6 bocas até R$10,90,90 sem juros. Refrigerador 2 portas em até R$10,259,90 sem juros. 10 vezes sem juros. Essas e muitas outras ofertas na loja, no site e no aplicativo. Agora em Passagem Franca, você conta com os serviços da RR Segurança Eletrônica Vidros e Alumínios. Trabalhamos com esquadrias de alumínio, corrimão, proteção para varanda ou guarda-corpo, box para banheiro blindex, janela de alumínio e vidro, portão de alumínio, motor automático para portão, circuito fechado de TV com câmeras, cerca elétrica, interfones e muito mais. Venha nos fazer uma visita e faça seu orçamento sem compromisso. RR Segurança Eletrônica, Avenida Santa Ângela, próximo ao posto do Lulu, no pé de galinha. 984-930-475. Trabalhamos para proporcionar conforto e segurança para a sua família. Uma organização Ronaldo Belo. Atenção! Está chegando em Passagem Franca, na Clínica Espaço Vida, o Laboratório Aliança, trazendo o compromisso de exames laboratoriais com excelência, priorizando sempre a segurança e a qualidade. O Laboratório Aliança realiza desde os mais básicos exames como hemograma, glicemia, teste de gravidez, exame de urina, exame de fezes, até os mais complexos como DNA, teste do pezinho, preventivo, espermograma, entre outros. Um laboratório completo. Venha realizar o seu check-up no Laboratório Aliança. Nosso atendimento é de segunda a sexta, das 7 às 11 da manhã. Estamos localizados na Praça da Capelinha, bairro Coab. Telefone para contato 99-98435-7308. Passagem Franca, Maranhão. Com saúde não se brinca. É por isso que na Farmácia São Sebastião a sua saúde está em primeiro lugar. Temos um completo sortimento de medicamentos para atender às suas necessidades. São medicamentos éticos, genéricos, similares e também você vai encontrar remédios controlados para você ficar em dia com a sua saúde. Temos preços especiais e um atendimento que faz a diferença. Farmácia São Sebastião, na Rua Siqueira Campos, número 509, no centro da cidade. Fones 3558-1224 e 984-20-0834. Farmácia São Sebastião, sua saúde em primeiro lugar. Alô você, tá precisando de dinheiro rápido e sem burocracia? Venha para Open Cred. Trabalhamos com todos os bancos. Você é aposentado, pensionista do INSS, servidor público estadual ou federal. Fazendo o seu empréstimo, você pode receber o valor de até 20 mil reais. Lembrando que o nosso limite de idade é de até 79 anos. Não fique no aperto. Faça uma visita na Open Cred. Estamos localizados na Rua do Sol Centro, número 168, Passagem Franca, Maranhão. Telefone de contato 984-50-9454 ou 984-27-3311. Open Cred, dinheiro fácil, rápido e sem burocracia. Uma organização Silvia Murada. Inhumas FM. Supermercado Silveira informa a hora certa. 14 horas e 19 minutos. Ed Oliveira Rádio. É tudo que eu quero ouvir. Eu falei forró! Eu falei! Iguinho e Lulinha! Cavaleiro do forró! Iguinho e Lulinha! Vambora! Tô te ligando pra falar o que eu nunca falei. Doeu na consciência, mas eu te liguei. Você pode até se assustar, pensar que não sou eu, mas isso é só remorso de quem te perdeu. Você é tão maravilhosa, exemplo de mulher. É tão intensa quando ama, sabe o que quer. É uma pena lembrar que perdi seu amor. Fui abelha rebelde, fugindo da flor. Eu sinto saudade. falei, doeu na consciência, mas eu te liguei. Você pode até se assustar, pensar que não sou eu, mas isso é só remorso de quem te perdeu. Você é tão maravilhosa, exemplo de mulher. É tão intensa quando ama, sabe o que quer. É uma pena lembrar que perdi seu amor. Fui abelha rebelde, fugindo da flor. Eu sinto saudade quando você me amava, eu não valorizava. E saudade, tá na hora da gente voltar. É só saudade quando você me amava, eu não valorizava. Saudade, tô ligando só pra te buscar, pra matar a saudade. Obrigado, cavaleiros. Tamo junto. Cavaleiros do Forró e Guinho e Lulinha, música nova, é só saudade. O povo fala. Ó, daqui a pouquinho, daqui a pouco tem a segunda dobradinha de hoje. O povo fala. A segunda dobradinha de hoje chega com o pedido de George. George, ele é motorista do caminhão pipa da prefeitura de Jundiá, no Rio Grande do Norte. George, né? E ele pediu duas do Michael Jackson. Como ele não escolheu as músicas do Michael Jackson que deveria tocar na dobradinha, eu vou escolher por ele. Espero que você goste, viu, querido amigo George, lá de Jundiá, no Rio Grande do Norte. Segunda dobradinha chegando já, aqui no programa Hélio Oliveira Rádio. Enquanto isso, o povo fala. Quantos dias são necessários para esquecer uma paixão? Eu quero saber de você. Deixa eu ver aqui quem está respondendo comigo. Vamos aqui para o WhatsApp. Vamos lá, Ed, vamos lá. Mensagens ainda não lidas. Lá em Montanhas, a paixão é difícil esquecer, disse Janson de Montanhas. Judite de Currais Novos, ligada pela Ouro Branco FM. Fala aí, Judite, querida amiga. Estou só lhe ouvindo, mas sua pergunta hoje está muito difícil de responder, viu? Ceissa Fernandes, Nova Cruz. Ceissa, quantos dias são necessários para esquecer uma paixão, Ceissa? Um ano, viu? Bom dia. Um ano, né? Um ano. Para mim, Ed, uma semana, viu? Disse a Dai de São José de Campestre, Rio Grande do Norte. Nilza, do bairro Mirassol, aqui em Natal, disse assim: na minha opinião, não existe um tempo certo. Um dia a gente esquece, um dia a gente esquece, Ed, um dia a gente esquece. Rose Batista de Picuí, Ed, se for amor, nunca esquecerá, mas se for paixão, uns meses. Se for pura pirraça, vai dar trabalho, viu? Eita! A Rose Batista de Picuí me escuta pela Cisal FM, que está dando um show de audiência no horário do programa Ed Oliveira Rádio. Fátima de Natal, ou de Várzea, não sei onde ela está hoje. Minha mãezinha está internada. Andou caindo. Oh, meu Deus, andou caindo, é verdade. Fátima, desejo que sua mamãe fique bem logo. Lenilson, de Nova Cruz, Agreste FM. Fala aí, Lenilson, quero ouvir você sobre a pergunta de hoje. Ouvinte do programa, e sobre a enquete aí, Ed. Assim, Ed, na minha opinião, né? Se for um amor verdadeiro, se for um gostar verdadeiro, se não for só uma atração, vai demorar um pouco, né? Não sei nem o quanto de dias, não sei dizer especificamente. Agora, se for só um gostar por gostar, um ficar por ficar, questão de segundos. O Denis Wendel, de Ribeirão Preto, ele falou aqui, ele se manifestou, mas não respondeu a pergunta aqui do Povo Fala. E você, quantos dias são necessários para esquecer uma paixão? Dobradinha. Aqui você pede duas. O George, que é motorista do carro-pipa em Jundiá, no Rio Grande do Norte, ele disse: Ed, toque aí duas músicas do Michael Jackson na minha dobradinha. Michael Jackson, a primeira, Billie Jean. as transport. Estamos ouvindo a segunda dobradinha de hoje. Quem pediu a segunda dobradinha de hoje foi o George, ele que é motorista da prefeitura, aliás, do carro pipa de Jundiá, lá em Jundiá, no Rio Grande do Norte. Dobradinha, aqui você pede duas. Ele pediu duas do Michael Jackson, vem cá. Top demais essa dobradinha, top, top das galáxias. It's only a movie. It's not funny. You were scared, weren't you? I wasn't that scared. Yeah, you were scared. Ed Oliveira Rádio. É tudo que eu quero ouvir. Aí eu tocando essa dobradinha número 2 de hoje pro George, ele que é motorista do carro Pipa de Jundiá, no Rio Grande do Norte. Aí eu lembrei, sabe de quê? Que o meu cantor internacional, ouvinte, o Lucrécio Pintor de Lagoa Nova, ele é fã do Michael Jackson, né? Fã do Michael Jackson. E faz tempo que ele não canta uma tentando confundir as pessoas. Ei, Lucrécio Pintor, onde é que você anda, hein? Arlete de São José dos Campos, Arlete. Ed, olha, eu acho que essa pergunta aí que você fez, eu acho que só se a pessoa tiver amnésia, né? Pra esquecer. Mas eu acho que dependendo do tempo, sim, ela vai passar a aceitar. Mas esquecer, eu acho que não esquece não, porque só se ela tiver amnésia mesmo, tá bom? Mas eu acho que aceitar aquilo que aconteceu na vida da pessoa, aí sim. Arlete de São José dos Campos. Ó, muito bom ouvir Michael Jackson, hein, Ed? É bom demais. Show de bola. Silvia, fala aí, Silvia. Silvia tá só ligada, pelo jeito ela curtiu demais essa tradução, essa... Ah, eu tava aqui falando, aí de repente entra a Fadinha Plim dizendo que hoje tem um quadro na varinha da Fadinha. É, de Oliveira. Wilson Marques. Passagem Franca Maranhão. É, viu, tem enquete aí. Aí você escolhe o dia que você quer, que é inteligente você. A enquete que eu queria falar é sobre... Peraí, então a resposta de hoje é essa aqui, ó. Olá, de Oliveira, o Smart Passagem Franca Maranhão. Ed, na minha opinião, pra curar uma paixão, só outra. Valeu, Ed, tamo junto. Tamo junto. Fadinha Plim! Ai, Ed, toque aquela. Can you come to that place for you and for me? Let it away. Have I under the foreign? A gente, é pra isso que eu pago internet, produção. Fadinha Plim, já, na varinha da Fadinha. Cantor atira microfone e abandona palco. Roberto Carlos proíbe o uso de sua música em documentário da Netflix. Já, na varinha da Fadinha, esses assuntos e outros mais. Estamos apresentando o programa Ed Oliveira Rádio. Ligados na novela. O resumo da sua novela preferida. Se liga aí no Ligados na Novela. De volta com o resumo de Jesus. Jesus senta na posição central da mesa e diz que desejou muito comer. O Messias lava os pés dos apóstolos. Todos comem o pão enquanto Jesus ergue a taça de vinho. Judas segue sem graça. Jesus, entristecido, diz que um deles irá traí-lo. O Filho de Deus diz que será aquele a quem ele der um bocado molhado. E, molhando o bocado, entrega Judas, sentado à sua esquerda. Eu fico por aqui com o resumo da sua novela favorita e prometo que eu volto na próxima edição com mais. Nosso muito obrigada e até a próxima, gente. Tchau, tchau. Ligados na novela. Todo dia o resumo da sua novela preferida. Rádio Rumbas. A sua casa pode se tornar cada vez mais bonita, aconchegante e confortável. É só aproveitar as facilidades de sua Loja Tavares. Preço baixo e prazo pra valer, a Loja Tavares tem pra você. Tudo para a sua casa inteira. Geladeiras, armários, conjuntos de mesa, sofás, guarda-roupas, camas, colchões e muito mais. Toda linha de móveis em 10 pagamentos, Loja Tavares. Muito mais por você. Vem pra cá, vem economizar, vem. Lojas Tavares, aqui é o melhor lugar. No mês dos pais. No mês dos pais. Cuide da sua visão na Clínica de Olhos aqui em Passagem Franca. Com os melhores profissionais e os melhores equipamentos. E neste dia 9 de agosto, tem mais um atendimento médico oftalmologista com o Dr. Marcelo Mendes de Teresina. A Rua Siqueira Campos, número 1067, ao lado das Óticas Piauí, no centro de Passagem Franca. Cuide da sua visão com profissionais altamente gabaritados e equipamentos de última última geração. Ligue agora mesmo e marque sua consulta. 3558-1666 ou 98467-7057. Não esqueça, é dia 9 de agosto na Clínica de Olhos, aqui em Passagem Franca. Clínica de Olhos, no mês dos pais, fazendo sempre o melhor pela sua visão. Precisou de manutenção e não tá achando, não. Mas calma, vida, eu tenho a solução. Eletrorrefrigeração, a melhor opção. Mas calma, vida, olha, não pense em outro, não. Em vez de você ficar pensando nele. Manutenção em geral, instalação elétrica é aqui. A eletrorrefrigeração tem qualidade, pode vir. Eletrorrefrigeração, precisou de manutenção, é aqui. Manutenção de máquina de lavar, geladeira, freezer, frigobar, micro-ondas, tanquinhos e muito mais. Fazemos também instalações elétricas com apoio de material. Instalações e desinstalações de ar-condicionado residencial e predial. E temos também locações de betoneiras. Eletrorrefrigerações, localizada na Rua Santo Antônio, número 268, Centro, Passagem Franca, Maranhão. Contato 999-8428-2685. Eletrorrefrigeração. Atenção, Passagem Franca e região. A distribuidora de bebidas Oliveira avisa que está com estoque completo em cervejas, refrigerantes e bebidas quentes. Tudo com preços especiais para fornecer todos os tipos de eventos na cidade e no interior. E temos um amplo espaço para você realizar o seu evento totalmente grátis. Fazemos entrega de bebidas quente e gelada. Atendimento no local de terça a domingo com cerveja gelada, poções de peixe assado, porco e gato. E muita música. Aceitamos cartões de créditos e Pix. Estamos localizados na MA 134, bairro Aeroporto, Passagem Franca. Fone 99-98442-1360 ou 98402-4899. Organização é Divan e Clarice. Distribuidora de bebidas Oliveira. Olá! Você sabia que a Connect leva a melhor internet onde você estiver? Na cidade ou no interior, você vai ficar conectado e curtir seus momentos de lazer sem interrupção e na hora do trabalho ter um rendimento maior. É mais velocidade e praticidade no seu dia a dia a partir de R$ 99,99. Vá até uma de nossas lojas ou peça pelo 0800-591-2185. Connect, onde você estiver. Sabe aquela roupa que você procura? Com qualidade e preço baixo? Você encontra na loja Baratão das Confecções, conhecida também como loja da Dona Zulmira. Estamos sempre com estoque atualizado. Oferecemos qualidade pelo menor preço. Vista sua família inteira com o que há de melhor. Do simples ao mais sofisticado. Sempre com os melhores preços e descontos incríveis. Vista-se bem na loja Baratão das Confecções. Tudo em tecidos e confecções. Cama, mesa e banho. E tudo para recém-nascidos. Baratão das Confecções, também conhecida como loja da Dona Zulmira. Estamos localizados na Rua Viriato Correia, número 63, em frente à borracharia do Beleza. Venha nos visitar e confira. Sua distribuidora de água é representante da Água do Moço, em Passagem Franca. Três Marias Distribuidora. Água com pH 7.1, captada e envasada com o mais alto padrão de qualidade e tecnologia, preservando assim seus minerais para a saúde do nosso corpo e da nossa vida. Água do Moço é com a Três Marias Distribuidora. E mais, também trabalhamos com locação de carros. São veículos novos, oferecendo conforto e segurança para você. Alugamos com e sem motorista. Três Marias Distribuidora e locação de veículos.